meus parceiros, WA Story, serigrafias e gráfica, tamo junto, hein? Meu parceiro Roberto Cabeleireiro, tamo junto. Foi prazer em conhecer, estou saindo agora de um relacionamento. Cansei de sofrer, de ficar sozinho. Ela jurou me amar, brincou com os meus sentimentos. Não dá mais pra viver assim. Uma canção toca no rádio, a emoção bate saudade. Essa mulher virou meu castigo, eu tô correndo perigo. Eu te amo demais. Essa mulher é uma bandida, bagunçou com a minha vida. Entrou nos meus sonhos, me deu uma dose de vosso amor. Essa mulher é uma bandida, bagunçou com a minha vida. Entrou nos meus sonhos, me deu uma dose de falso amor. Mais uma vez, não consegui te esquecer. Meu coração só chama por você. Mais uma vez, não consegui me segurar. Meu coração só quer te amar. Mais pra viver assim. Uma canção toca no rádio, a emoção bate saudade. Essa mulher virou meu castigo, eu tô correndo grande perigo. Mas a verdade é que eu ainda te amo. Essa mulher é uma bandida, bagunçou com a minha vida. Entrou nos meus sonhos, me deu uma dose de falso amor. Essa mulher é uma bandida, bagunçou com a minha vida. Entrou nos meus sonhos, me deu uma dose de falso amor. Mais uma vez, não consegui te esquecer. Meu coração só chama por você. Mais uma vez, não consegui me segurar. Meu coração só quer te amar.